Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Venha forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Eita, meu filho, tá começando, tá no ar, mais um Central com o Coronel Joana, meu filho, e nas partes técnicas, ele, cabeça de parafuso. Esse é o meu, é o seu, é o nosso Central do Forró, começando mais um Central do Forró nesse mês de agosto. Homem, pra fazer um frio bom, muita coisa boa. É o mês que mais frio, faz frio, né? Faz no céu, nome frio. É o mês que mais faz frio, é o mês de agosto. Apoio, meu filho. Pense você curtindo o forrozinho na sua veinha e o friozinho. Tá, bufela, veinha. E a cunha o forró, porque tá chegando pra você. Forrozão Tropicália. Eu sei que é, né? Eu não que quer sei. Se libertar. Ah. Acusa! O que te prende aqui? Talvez seu coração ou um sentimento que não te desligou de mim. Forrozão Tropicália. Um grande amor eu sei, nunca se acaba assim. Melhor é aceitar, pra que se castigar, se podemos viver. Mas eu que sei, te quero como um louco, eu direi. Durante a sua ausência eu chorei, o que é que eu vou fazer? Sozinho sem você, me diz amor, como é que eu vou viver? Mas eu que sei, você também não vive sozinho. Volume 3. Eu não irei mais te esperar. Entenda bem. Oh, oh. É melhor eu viver sem você. Esquecerei esse amor. Longe de mim foi assim que eu vi. E o seu beijo fez me apaixonar. Ah, só seu amor que me faz ser feliz. Então vem, deixa tudo pra trás. Unicedes.com. Perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver.

Caju é pura paixão. O que fazer se você do meu lado? Eu não sei. O que fazer se o destino te levou? Tentou me conter pra não chorar e as lembranças vêm me machucar. Dói demais sem ter você. A promessa que um dia eu fiz, ao seu lado sempre irei ficar. A promessa só vai se cumprir ao te encontrar. Já não vejo a hora, meu amor, de te encontrar. Fiel, som do Mota de Caju. O nome da música é Destino, né? Pense no destino. Eita, Coronel Juara Safadinho. Pense numa reguenguela. Pense no trim-da-trum-trum. Que bexiga é isso, meu filho? Nem eu sei o que diabo é trim-da-trum-trum. Pra você que tá ligando o radinho agora, meu filho, seja muito bem-vindo ao Central do Forró, aqui com o Coronel Ajuara, o coronel mais taradinho do Brasil. Agradecer aqui a todas as rádios filiadas, meu filho. São mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil. Todo mundo sintonizado, curtindo o Central do Forró. Liga no Brasil de ponta a ponta, né? Ô mês de agosto bom, meu filho. Chegando pra você, bandido do Brasil, a Cunha! O som do céu! Show, show, vai, vai. Segura aí, meu rico.

aumente o volume. Entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Conto o meu cavalo só brilhando. Resta é um amor. Vou pela estrada galopando. Sou um caminhante e um tangedor. Eu rebato o gado a só e o vento. Vivo da saudade que ficou. Solto meu apoio no caminho. Pois de tanto andar sozinho a solidão se acostumou. Solto meu apoio no caminho. Pois de tanto andar sozinho solidão se acostumou. Oh, boiada, pisa sob a poeira desse sertão. Oh, boiada, diz quanto tempo dura uma paixão. Oh, boiada, pisa sob a poeira desse sertão. Resta é um amor. Vou pela estrada galopando. Sou um caminhante e um tangedor. Eu rebato o gado a só e o vento. Vivo da saudade que ficou. Solto meu apoio no caminho. Pois de tanto andar sozinho a solidão se acostumou. Solto meu apoio no caminho. Pois de tanto andar sozinho, a solidão se acostumou. Oh, boiada, pisa, sobe a poeira desse sertão. Oh, boiada, diz quanto tempo dura uma paixão. Oh, boiada, pisa, sobe a poeira desse sertão. O Juara. Diário do Forró, site sua música. Moleca sem vergonha. Abre o jogo de uma vez. Diz tudo que você sempre me fez. Não peça pra te perdoar. Central do Forró. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Foi o Rei de Volta aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Foi rápido e voo. Meu Deus, nunca vi tão ligeiro na vida, né? É, meu filho, fala demais! É porque tem uns meninos aqui nos estúdios, já entra falando, né? Vê a gente no ar e fica falando: ô, menino, cala a boca! Pelo amor de Deus! Meu filho, tá chegando pra você agora, Banda Líbanos, pra tocar muito forró pra gente, né? Então, cabeça de parafuso, acunha o forró!

eu fiz o certo. Mas ter você por perto não dava mais. Você não joga aberto. Chega de mentira, me deixa em paz. Lembra aquele dia que eu te pedia? Não troque o que deseja pelo seu amor. Mas você nem me ouvia e não percebia que eu te amava tanto e você não. Quando chego na balada, todo mundo quer saber que é ele, espera aí que eu vou dizer, o rei do camarote! Vai, vai, vai, vai! A metaleira do papai, tchaca, tchaca, tchaca! Chegou final de semana, a galera já me liga, e no pulseira mais amado passado. Chega o fim de semana, a galera já me liga, e no pulseira mais amado passado. Dentro da minha Ferrari, só tem gata de TV, com segurança pra intimidar você. Dentro da minha Ferrari, só tem gata de TV, com meu segurança pra intimidar você. E quando chego na balada, todo mundo quer saber. Peixe no malote, modelo pra dançar, eu sou o rei do camarote. Chando pra estourar, só peixe no malote, modelo pra dançar, eu sou o rei do camarote. Eu sou o rei, o rei do camarote, eu sou o rei do camarote, sou o rei, eu sou o rei do camarote, sou o rei. E as novinhas? Eu chego na Ferrari, só tem gata de tempo. Ando com meu segurança pra intimidar você. Chego na minha Ferrari, só tem gata de tempo. Ando com meu segurança pra intimidar você. E quando eu chego na balada, todo mundo quer saber. Que eu não ia esquecer o que eu. eu sentia, já nem sei. Oh, meu coração se enganou. Mano, CDs, e o tempo me mostrou que foi bem melhor perder. Alguém especial já me apareceu. Naturalmente tudo aconteceu. Tô tão feliz, me apaixonei. Música boa, né? Também tocou pra gente. Quem é que tocou mais, meu filho? Tocou mais, tocou mais, tocou mais, tocou mais, tocou mais, Dona Lima, vamos lá em cima. Tocou mais tanta coisa aqui. É, meu filho, tem que botar o nome das músicas pra me ler. Aí você não bota, você vai soltando as músicas, vai soltando as músicas. Aí eu fico sem ver, né? Como é que eu vou adivinhar o nome da música, cabeça de parafuso? É? Fala no microfone aí. Pensa num caboclo vergonhoso. Central do forró e o coronel Ajuar, o coronel mais safadinho de todo o meu Brasil. Chegando pra você, forró, meu filho, a cunha. Mano Cidias, o moral de Francinópolis. Forró, novo encanto. O novo encanto do Brasil. Sei que quer resistir. O nosso amor não faz assim. Já tentei te esquecer. Não vai ser. acabou. Te dei meu coração, deixe. Tudo fiz por esse amor. Será que acabou? Será que é o fim? Não, não posso desistir. Só mais uma chance. Fecho os olhos, penso em ti e fantasio você perto de mim. Posso sentir, me abraçar, me beijar.

Cavalo de Pau. Outra música boa, meu vi. Você só escuta aqui no Central do Forró. Porque aqui o forró não para. E esse Coronel Juara tá de tudo pra dentro de vento e popa. O que foi que eu disse que eu mesmo entendi? Eu queria rimar, mas não deu pra rimar, né? Outra vez nós rima, meu filho. Outra vez nós faz a rima. Porque aqui não é negócio de rima, né? Aqui é pra tocar forró, porque é o Central do Forró. Ô, meu filho, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eita, coisa boa! Esse mês de agosto é um frio de agosto, amor. Pessoal, eita coisa boa! Central do Forró já tá chegando um fim, mas passa tão ligeirinho, né? Eita coisa boa! Tô esperando você no próximo final de semana, viu, meu filho? Esse mês de agosto tá um frio, né? É um frio da bexiga nesse mês de agosto. Meu Deus do céu! Eita coisa boa! Esse frio todo em mão porque ela fica bem agarradinho com a velhinha, né? Vou me agarrar com minha velhinha. Então, pessoal, obrigado pela sua sintonia, tá bom? Obrigado pelo seu carinho. No outro final de semana estarei por aqui nesse mesmo emissora. Tchau, fui! Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail. ouvintecentral@hotmail.com